ensina o que não pudeste aprender. Lembra, Nina, minha menina, que viver de esperança é esperar. Lembra-te, Nina, das flores, e ser doce como